El operador ya está aquí. Vale. Salvador, bom dia, Chané 6254. Chané 6251, bom dia, Salvador Guarulhos, o nível 360, pronto, copy? Pronto. O autorizado Guarulhos, o nível 360, via rota conforme o plano de voo, Upzulu 10 até Mike e Uniforme Delta Lima Alpha, após Upzulu 4 até Mike India Alpha e após Upzulu 44, decolagem da pista 10 após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda direto Bridge, frequência do controle 120.8, aciona 5417. Autorizado Guarulhos 360, conforme Upzulu 10, Mudla, Upzulu 4, Maricá, Upzulu 44, decola da 10, da El Leda Bridge, controle 208, aciona 5417. Cotejamento correto, portão 11, chama pronto, Oxana 6251. Vai chamar. Salvador, muito bom dia, Alta 3601, formação Índia, posição 9, para a Copa São Paulo, 360. Alta 3601, no São Paulo, nível 360, pronto, top. Autorizado São Paulo, nível 360, via rota conforme o plano de voo. Up Zulu no meio, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, decolagem da pista 1-0, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge. Frequência do controle em 1-20-8, aciona 5-4-1-3. Luta 3601, autorizado São Paulo 360. Conforme rota no plano, primeira do livro do Lua no meia, até Brava até o Zulu, após direto trigo. Decolta no zero, cor à direita da El Leda Bridge, 208-543. Protejamento correto, portão 09, chama pronto, o 3601. Chamará, 3601. Approximate 6251, position 11, request pushback to start up. 96251, clear pushback and start up, come back right for taxi. Roger, pushback is not approved, this is 96251. November. Webjet Whisky Juliet November, bom dia, prossiga. Bom dia, November solicita autorização de reporte, pátio 3, para o gate 8 do pátio 1. Autorizado iniciar o reboque, reporta para ingresso no pátio principal, Whisky Juliet November. Reportará para ingresso principal. Tower Chanel 6251, ready to taxi, POB 125, and lose 3 hours and 55 minutes, divert alternate Galeão, Chanel 6251. Ocean S6251, tax approved via May April, taxiway India, all hold the point runway 10, come back right for takeoff, TQNH 1012. Roger, TQNH 1012, tax approved via May April, India, and hold point, contact tower again, Ocean S6251. Salvador, 3601, para pushback acionamento, posição 9. Autorizado, TAN 3601, no chama pronto para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, TAN 3601. Juliette November, pronto para ingressar no pátio 1. Ciente, mantenha a posição no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1, no Whisky Juliette November. Mantendo a posição, valeu. Salvador Tower, Ashnath 615, correcting 6251, on hold point runway 10, ready to take off. Ashnath 6251, clears for line up and take off runway 10. The wind is, there is a calm wind now. Roger, clear take off runway 10, Ashnath 6251.